O tempo avançou, que bom permaneci. Os olhos do Senhor, assim desenvolvi o meu sistema, ó Deus, pra conservar o amor que arde dentro de mim. Oh, oh, oh, oh. O meu sistema é a santificação. Desejo tanto o céu, mas ainda estou no chão. Atento 24 horas para não cair. Em tudo eu guardei meu coração. Minha alma queima, meu coração arde, sitiado de desejo por ti. No final do tempo, trago a memória, seu amor doando a vida por mim. Minha alma queima, meu coração arde, sitiado de desejo por ti. Não deixei o tempo excluir seu tempo, onde te amar acima de tudo é tudo pra mim. O tempo avançou, que bom permaneci. Os olhos do Senhor, assim desenvolvi o meu sistema, ó Deus, pra conservar o amor que arde dentro de mim. Oh, oh, oh, oh. O meu sistema é a santificação. Desejo tanto o céu, mas ainda estou no chão. Atento 24 horas para não cair. Em tudo eu guardei meu coração. Minha alma queima, meu coração arde, sitiado de desejo por ti. No final do tempo, trago a memória, seu amor doando a vida por mim. Minha alma queima, meu coração arde, sitiado de desejo por ti. Não deixei o tempo excluir seu tempo, onde te amar acima de tudo é tudo pra mim. Aperfeiçoa o teu poder, Pai, em minhas fraquezas. Te amo demais. Aperfeiçoa o teu poder, Pai, em minhas fraquezas. Te amo demais. Não posso esconder de ti minhas fraquezas. Diante da minha sinceridade eu quero revelar o meu amor. Nesses últimos dias ainda tenho aliança, ainda tenho compromisso. Não abro mão, meu coração arde, minha alma queima de amor por ti, ó Deus. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, minha alma queima, meu coração arde, sitiado de desejo por ti. No final do tempo, trago a memória, seu amor doando a vida por mim. Meu coração arde, sitiado de desejo por ti. Não deixei o tempo excluir seu tempo, onde te amar acima de tudo é tudo pra mim. Ah!